sucesso por onde passa. E mais uma vez no Brasil, esta porrada de sucesso. No ginásio do Ibiracueca, UFC, Uva Passa, Farofa e Caminha. O maior festival da culinária do Nordeste é no UFC, Uva Passa, Farofa e Caminha. Presença dos campeões Lioto Machixe, Jorge Santomé e Anderson Pinga. Entrada 1 quilo de rapadura. Promoção Escula Show Eventos.